ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616 e eu tenho um pedido pra hoje. Na quinta temporada de Agente Carter, eu quero o jovem Tony Stark do mesmo jeitinho que tem em Gotham com Batman. Oi, aqui é o Felgen. Assistindo o seriado, você se pergunta por que a Rússia não ganhou a guerra civil. Oi, aqui é a Kami e We Can Do It. Ó, traduz agora pra quem não sabe inglês. É aquela frase de feminismo que tem sempre a mulherzinha com o muque do lado. Entendeu? Vou colocar aqui pra o Botei personagem. Essa é uma frase da Segunda Guerra, né? É, exatamente. E essa vozinha aí que tá já comentando aí é nossa convidada de hoje. Primeira vez estreando aqui no nosso podcast. Oi, meu nome é Dandy e eu gostaria de dizer que a série Agente Carter é um balé de trancinhas com bigodes. What the fuck? Bom, vocês agora já estão sabendo que a gente vai falar sobre Agente Carter, né? Acabou de fechar o 8º episódio agora, o episódio que encerra essa temporada. A gente não sabe se vai ter uma segunda. Geralmente a ABC só renova lá pra maio. Mas com esse sucesso todo, né? Quem é que vai duvidar, né? Então a gente, como sempre, dá aquela paradinha pra leitura de e-mails. Mas volto daqui a pouquinho pra discutir sobre essa nova... Não é super, né? Mas equivale, é uma grande heroína, né? Vamos lá. E-mails. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. Olá pessoal, estamos aqui com o clima dos anos 50, diretamente desse podcast especial sobre Agente Carter, e quem eu trago, claro, nossa amiga Kami. Oi. Apesar de ex sempre presente, né, Kami? É. Eu sou uma ex chata. É, tá sempre por aqui e... Já tava com saudade de fazer isso aqui. Exatamente, de vez em quando você pode aparecer, o pessoal também sente saudade de você. Ai, que mentira. Tá bom. E as agora... pessoas, o pessoal novo não sabe nem quem eu sou mais. Oh, mas, Kami, eu pedi pro pessoal escrever a opinião sobre a série, né, pra gente discutir aqui. Claro que a gente não vai conseguir ler todos os e-mails, nem todos os comentários. E também nem ler todo o e-mail, que tem gente que às vezes manda, sabe, uma redação. E aí não sobra tempo pra gente discutir nosso podcast. Mas vamos dar uma geral se o pessoal achou ou não, né, dar uma opinião. Fala você os e-mails e eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários do Facebook, tá bom? Beleza, então tá, vamos lá. Aí. Dos e-mails a gente recebeu um do Lucas Cantino e ele fala o seguinte: pra mim, eu estou amando tudo. É tanta coisa, o Jarvis é divertido, a gente é uma deusa, essa mulher bonita, a escola de viúvas negras sacada de alguns dos rapazes do Marvel 66, porque eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas a gente vai comentar isso mais pra frente, né? O russo hipnotizador, arte que muitos agentes soviéticos dominavam. Nossa, sério, não sabia isso. É, você vai saber daqui a pouquinho. Assim. Série para fãs e não fãs. Já tô aguardando o Tutu. Ah, é mesmo, Tutá. Já estou aguardando... Tutu, na minha época, é dinheiro, Camila. Tutu, tá bom, desculpa. Ele tá aguardando um Tutu pro DVD. Exatamente. Se for pro Blu-ray, então você ele tá aguardando. Acabou de entregar a cidade, Lu. Ah, vai saber. Esse pessoal hoje em dia... É tudo vintage, falar coisa antiga. A gente carta tem que falar palavreado. É, tem que falar que tá na época. Mas é locubrado. E ele mandou abraços. Bom, você viu que ele tava bem empolgado, né? Vamos ver aqui do Adam... Por favor, né? Adam Warlock. Que ele não botou o nome, então tudo bem. A gente vai direto da puta terra, hein? Adam Warlock. Ele disse que, pra mim, a série foi simplesmente sensacional. Hayley Atwell novamente deu vida à personagem de forma convincente e apaixonada. Assim como fez no primeiro Vingador. Elementos da Marvel da época poderiam ter sido utilizados na trama. Uma ótima referência seria a ótima graphic novel Marvels. Ah, realmente. No geral, a série foi excelente. Espero que uma nova temporada não demore pra começar. Todos nós. É, mas eu infelizmente só vai ser 2016. Não tem como ser antes. Não tem jeito. E por último, o e-mail do Daniel Urano. Que por sinal é colaborador do nosso site, sempre escreve as resenhas de Action Figures. Né? Ele escreve, na verdade, um e-mail meio grande, mas eu vou falar aqui o começo, porque ele estava empolgado, como todos, com a série. E ele fala assim: olá, agentes marvéticos do Podosfera. Sou um colaborador do site e, quando vi que vocês estavam pedindo opiniões para serem enviadas por e-mail, não perdi tempo e terminei de assistir os dois episódios que me faltavam para terminar a série. Ó, ele saiu correndo, foi assistir o seriado que faltava. Segue aí embaixo minha opinião. É pra não receber spoiler, né? Daqui a pouco tá o podcast saindo aí. Sai correndo, assiste logo. Se você não assistiu, para tudo, vai ver, depois você volta. Então ele fala: a ambientação dos anos 40, impecável, pega os olhos logo de início. Desde roupas, prédios, carros, até objetos. Tudo nos remete a pouco tempo depois do filme do Capitão América. Mas o que mais chama atenção em toda a série é, claro, Peggy Carter. Com um feminismo bastante forte, porém executado de forma natural e muito bem inserido na trama, a personagem se destaca entre as cores cinzas e pardas que permeiam Nova York da época. Você vê que ele foi poético, né? Bonitinho, falou. Ele só dá opinião. É. Por isso que ele é colaborador, né? É. Ele é... Passou. Daqui a pouco ele vira redator. Haley Atwell fez realmente um puta trabalho. Bom, né, eu não vou ler tudo, mas ele fala coisa que a gente vai comentar, mas ele elogia o Jarvis. A gente aqui, Daniel, porque a gente tem que comentar isso aqui também no tipo, podcast. Ele quis fazer o podcast antes da gente, então não dá. Mas aí ele fala do Edwin Jarvis, né, faz até um paralelo dele com o futuro Jarvis, pelo visto. Do Howard. Howard. Ele cita as referências como o Venco, o Dundum, Zola, enfim. Vou comentar tudo isso no podcast, tá bom? Spoiler. Spoiler do podcast. E ele falou assim: não vou me prolongar, tarde demais, mas achei a série boa pra caramba. Continue com um bom trabalho. Bom, e tem aqui alguns comentários também, quando a gente publicou o convite pra o pessoal mandar o e-mail, né? Muita gente preferiu mandar bala logo no comentário, né? A maioria, pelo que tá comentando aqui, aprovou, né? Tem o Bruno Brandão que botou assim: gostei muito. O Wesley de Bezerra, uma bela surpresa. O Marcos Melo: achei legal essa gente da pá virada. A facada do coveiro, cara. O Thiago Teixeira coloca assim: aí Helena foi o ponto alto do seriado. Opa, daqui a pouco a gente vê se existe uma Helena ou não. A gente vai comentar sobre isso. O André Felipe Martins comentou também o seguinte: achei muito legal, só faltaram algumas aparições ou menções a vários personagens que existiam naquela época. Deixaram a oportunidade de escapar de mencionar o Tocha Humana original, o Namor, o Anjo, o Caveira Flamejante, a Miss América, entre vários. Meu Deus, mas o Namor eles não podem, né? Nem todos ainda podem, né? O Namor tá em negociações aí, pelo que eu tô sabendo. Vamos ver. E aí tem mais um aqui que perguntou, o Henrique Lopes, né? Eita, caralho, já acabou a primeira temporada? Acabou. Ih, coitado. Acabou, cara, corre pra assistir. Corre, faz igual o Daniel e sai correndo assistir a série. Outro aqui revoltado colocou o Carlos Henrique: eu nem assisto isso aí. Aí ele não sabe que tá perdendo, rapaz. Nossa. Bom, e mais ou menos isso é geral, né? Pelo que eu tô vendo, assim, boa parte aprovou. Quem não aprovou, que eu tô vendo alguns comentários aí, tá meio perdido, não tá nem querendo assistir. Como eu falei, não sabe que tá perdendo. Preconceito isso, preconceito. Mas aí você assiste uma série pra ter um conceito. Aí você disse se não gostou, não gostou. Não tem... Se você não assistiu, o que você tá fazendo aqui nesse podcast? Vai assistir. Sai daqui. Vai receber spoiler gratuito. Vai tomar spoiler. Bom, então acho que é isso, né, cara? Eu acho também. Sempre... Não sei, eu não tenho acesso aos e-mails, mas... Como sempre, a gente vai deixar os nossos links de contato. Vou testar a câmera se ela sabe ainda o e-mail. O e-mail eu lembro. O e-mail é nominata@marvel66.com, certeza? Uma salva de palmas pra memória da câmera. E quem quiser também pode clicar lá em cima do site, tem um menu de contato, preenche o formulário, dá na mesma. A gente acaba lendo de você de qualquer jeito por aqui. Então vamos lá, partir pro nosso podcast. What's your name, darling? Agent. Bom, pessoal, a gente teve o primeiro contato com a Haley Atwell, né, que era a agente Carter. Inclusive, pra quem não lembra, ela não era a primeira opção pra viver a Peggy, né? Houve uma série de candidatas aí, acho que umas duas negaram, e ela foi a terceira da lista, que finalmente acabou aceitando e meio que o pessoal aprovou acho que mais que as outras candidatas, né? Ela surgiu pela primeira vez no filme do Capitão América, óbvio, e teve também um pequeno curta-metragem que, digamos assim, serviu como uma espécie de experimentação, nem diria que seria um piloto, né? Pra testar o potencial dela como a protagonista de uma série. Acho que foi a partir daí que o pessoal falou que, como diria aí a frase, se nós podemos, né? Se tu consegue fazer isso. E foi daí que a ABC resolveu emplacar e criar a seriado da Agente Carter em 8 episódios. Muita gente até reclama, é porque não teve mais, porque não foi igual a Agentes da S.H.I.E.L.D. Provavelmente porque é uma produção bem mais cara. E ela serviu, na verdade, pra ser aquelas férias, né? Aquela espaçozinho que tem entre um pedaço de uma temporada e a outra. E se encaixou muito bem. Eu acho que se fechar sempre com esses 8 episódios, ou numa limitação de que dê pra sair em 2 meses, é uma coisa que funciona, não tem muita enrolação e cabe muito bem. Olha, assim, eu já conhecia a Carter, até assim, pela história do Capitão América, mas eu nunca tive, assim, chance de ler histórias que realmente ela estivesse envolvida, até porque a gente estava mais acostumada a ver a Agente 13 do que propriamente a Peggy Carter nas histórias do Capitão, né? Só que, então, assim, ela basicamente aquela mulher que esteve ali no passado do Capitão América, e eu comecei a ter um contato maior dela graças ao filme, e no filme eu achei ela uma personagem assim, sensacional, de um grande potencial. Assim, a partir do momento que ela apareceu na tela e em que ela se destacou em relação a todas as outras personagens femininas que basicamente babavam para todo, para Howard Stark e companhia, eu achei ela uma personagem muito bacana. Ela tinha personalidade, ela era rigorosa, ela mantinha respeito das pessoas e ela comandava o grande capitão ali no meio, né? Apesar de não ter muito contato com ela nos quadrinhos, da parte do cinema, eu achei ela fantástica, assim, desde que ela apareceu. Eu não cheguei a assistir o curta. Eu lembro que foi uma coisa que eu tava doida pra assistir, mas nunca consegui parar pra baixar e ver. Uma coisa meio doida. Quando eles anunciaram a série, na verdade eu pirei, porque pra mim a personagem mais legal do filme do Capitão América era a Agente Carter. E o Dungan, porque eu adoro o Dungan. Então quando anunciaram ela, eu de cara assim achei que podia dar certo, independente de como fosse. Até porque eu adoro séries assim de época. O fato de ser uma série de época, que significa que eles iam poder explorar muito mais outras questões que as séries atuais não teriam como explorar. Tanto em termos de trilha, vestimentas, ambientação. Então eu vi aquilo como um bom potencial. Mas o que eu não esperava é que eles fossem se focar tanto na questão da posição da mulher dentro dessa sociedade. Eu achei isso sensacional, porque isso é muito plausível para aquele tempo que se passa a história. Não teria uma boa história da Agente Carter se não tivesse localizado naquele período, em como aquilo ia funcionar realmente naquela época. Então, assim, eu achei que ela foi uma ótima personagem assim para protagonizar mais uma das franquias da Marvel. E eu achei que ela já começou muito bem aí para abrir caminho para muitas outras personagens tão grandes, sejam elas pequenas ou conhecidas, que venham aí pela frente. Na verdade, ela é desconhecida pra muita gente, tirando as histórias antigas, né, antes da Marvel, e alguns momentos que foi colocada flashback na revista do Capitão América e aí vai. Agora que a Marvel resolveu pisar no freio e voltar um pouco atrás, e tá, por exemplo, publicando uma minissérie da Agente Carter, eu acho que até com o Howard mesmo, que aparece, acho que em cinco partes, não sei se o Felga tá sabendo mais que eu acho que é alguma coisa relacionada a do pecado, uma coisa assim, só que é um código, né, S.I.N. Também é a mesma coisa da Peggy dos quadrinhos. Eu nunca cheguei a ler nenhuma história dela, porque é bem antigo, né? Mas o que eu sei é que, na verdade, era uma coisa bem secundária a Peggy dos próprios quadrinhos. E ainda naquela visão de que existia, óbvio, naquela época, de que, no fundo, era a mocinha em perigo. Aí, quando eu assisti Capitão América, também, como disse a Dani, eu me apaixonei pela Peggy. Ela virou minha... Na verdade, ainda não tinha virado minha heroína favorita, mas eu tava, assim, achando ela sensacional. A personagem é muito boa no filme, ela se destaca, e ela é badass, eu adoro o personagem badass. E, ao mesmo tempo, ela não é uma badass, isso a gente vê no seriado também. Não é aquela badass tipo Melinda May, que é meio que fria demais. Ela é badass, mas ela chora, ela tem sentimento, ela se apaixona. Ela não é... Ela consegue equilibrar, ela não é uma mocinha em perigo, ela não é uma mulher coitadinha e ela não é uma mulher robótica, lutadora robótica, ela consegue equilibrar tudo. Ela consegue ser algo a mais do que era o padrão da época, né? Ou seja, ela tem uma personalidade com profundidade pro personagem, porque dá pra evoluir muito bem esse papel dela. Eu assisti o curta já duas vezes, é muito bom. E aí mostra já aquela coisa que a gente vai ver no seriado, né? De que ela acaba pegando aquela missão porque ela tá sozinha à noite lá no, na agência e toca o telefoninho lá de emergência. Aliás, a gente assistindo o curta, a gente vê que tem algumas discrepâncias que eles não deviam pensar ainda em fazer a série. É, acho que os atores eram outros, né? Eram outros, o visual do lugar era outro, o chefe era outro. Era uma coisa assim, dá pra ver que ele era uma tentativa de ver se aquilo ia pra frente. E eu achei ótimo, ela já mostra toda a fodice dela lá. E aí no seriado, é claro que a gente vê isso muito mais aprofundado, né? Que é aquilo que a Dani tava falando, da questão da mulher na época, que é muito legal. Aquela primeira cena com o fundo musical dela, mostrando ela... Tem cenas até do Capitão América, então mostrando ela batendo, atirando, ao mesmo tempo pondo uma meia calça, passando roupa, porque não ia ter quem passasse roupa dela. Então é uma visão muito interessante do que realmente era a vida dela. Nos dois primeiros episódios eu fiz aquela visão do que eu tinha achado pro site, que o Cover vai linkar aqui no podcast. Já tá aqui, você tá vendo aí. E aí eu já achei que ela era minha nova heroína favorita. E agora eu terminar o seriado, essa temporada, olha, eu vou dizer que ela tá acima de Viúva Negra pra mim, porque pra mim a Carter tá fenomenal. E essa coisa dos 8 episódios é muito boa, primeiro porque a história fecha bem rápido, e é um padrão inglês de 8 episódios, né? Não sei se tem alguma coisa a ver por terem os dois protagonistas ingleses. Mas é legal, tipo, quando a gente assiste série em inglesa, tipo Broadchurch, você vê em 8 episódios, você consegue pegar mais rápido, você não precisa enrolar. Camis, no finalzinho, tem uma outra discrepância que é o que o Stark propõe pra ela, né? É. E o que ele fala exatamente? Lá no, você diz lá no set, one-shot? É, no one-shot. Ele já fala abertamente que quer aquela funda shield. Fica meio estranho isso. É, ficou discrepante, porque provavelmente eles não previam nem por um minuto fazer esse seriado. Que, aliás, eu me entusiasmei mais quando eles anunciaram o seriado, eu adorei a Peggy, mas por ser a fundação da Shield. Mas depois que eu vi ela, pra mim não precisa mais nem fundar a Shield ali, que tá bom. É, o lance todinho é que a gente não sabe, na verdade, o que se a SSA vai virar a Shield ou se elas vão coexistir ao mesmo tempo. Isso não fica claro. Agora, realmente, o menino que o seriado acaba criando uma certa confusãozinha. Ele, inclusive, já cria uma grande diferença com o primeiro Homem de Ferro, né? Que a Shield não existe como organização com essa sigla. Então, teoricamente, no Homem de Ferro, a Shield é uma coisa recente, né? É, exatamente. Mas aí dá pra entender que ela é muito mais antiga. Então, mas talvez ela seja recente ao público. Talvez ela fosse uma coisa muito mais secreta. Então. É, exatamente. Isso aí fica... A própria... Eles vão desenvolver. É, a própria Universo Marvel Cinematográfica vai ter que fazer um retcon aí pra se organizar. Vai. Agora, você vê que tem alguma coisa assim por trás, porque o Jarvis mesmo, alguns momentos que ele fala com o Howard, logo nos primeiros episódios, o Howard pergunta como que a Peggy tá indo, e ele fala assim, não, eu acho que ela é a pessoa certa. Então ele já tem um segundo plano pra ela. Assim, eu não vi o curta, né? Eu achei assim... Olha, eu quero dizer que eu tô decepcionada com vocês, tá? Como assim? Nenhum dos dois viu o curta? Ah, enfim. É. Então, e assim, ela realmente, ela sempre foi um personagem de destaque, realmente, desde o primeiro filme lá do Capitão. Ela realmente, assim, o seriado mostrou que realmente tem potencial, realmente, como personagem pra crescer mais. Mas realmente, tem essas discrepâncias. Acho que nem só entre o seriado, entre o One Shot, esse curta que vocês falaram, mas entre o próprio filme do Capitão América, entre a própria apresentação do seriado do Agente da Shield, quando mostrou lá no passado, né, quando ela prendeu o White Hall. É assim, parece que a SSA parece assim uma agência muito, vamos dizer assim, muito ingênua. Falta uma certa coisa que a gente espera de uma agência de espionagem, enquanto você depois vê as outras, né? E mesmo depois no seriado mostraria, assim, dava a entender que eles estariam um pouco mais à frente, né? Principalmente pelo fato de eles terem ganhado a guerra, capturado a tecnologia, as informações da Hydra, enfim. Parece mais um departamento da polícia de Nova York do que uma agência de espionagem propriamente dita. A personagem tem potencial realmente para crescer bastante. Isso se mostrou na série. O que eu achei muito legal é a capacidade dela toda aquela coisa de camuflagem, né? De espiã mesmo. Que eu falei de disfarce, isso. Porque eu falei no artigo, dá um quê de alias pro negócio. Você pega ela indo lá na fábrica de leite ou indo na festa. E ela sabe usar do jeito feminino para persuadir as pessoas. E eu achei legal porque ela mostra que, além de tudo, ela é uma boa atriz. atriz, porque ela consegue entrar nesses disfarces e fica muito legal. Você sabia que a primeira aparição da Peggy Carter foi como uma véia? Da Peggy, você tá falando? Exatamente. Não. Ninguém aqui sabia, né? Não. A primeira vez que aparece a Peggy Carter nos quadrinhos, ela é uma véia. Ah, nos quadrinhos, tá. Aí chega lá o Steve Rogers com toda a equipe lá, dá um código secreto, e aí ela, digamos, tira a máscara, né? Diz, ah, não, pode entrar. E aí eles entram pro que seria o porão onde vai realizar o experimento do Steve Rogers. Ah, igual aquela velhinha lá do filme. Exatamente. Aquela velhinha, na verdade, no original, era pra ser a Peggy Carter disfarçada. Então, esse lance que você falou aí de disfarce da Peggy, também tem no quadrinho. Nos quadrinhos, né? Não tem, assim, toda hora, né? Mas, afinal, ela não é, também nos quadrinhos, uma donzela indefesa. Na verdade, ela consegue ter mais ação, agir mais como realmente uma militar, do que muitos personagens que só vieram depois na Marvel, né? É, porque ela foi treinada como militar. É espantoso ela, de repente, ter essa... De repente não, porque aí ela se voluntariou como agente e tal. Mas dá pra ver que ela tem um dom pra ser agente secreta. Isso a gente até vê no seriado, né? A guerra acabou, ela ficou sem ter o papel de importância dela. E aí, digamos assim, como se todo mundo voltasse ao seu emprego, né? O que vale ressaltar, na guerra, quando você vê aquele monte de soldado em filme da Segunda Guerra Mundial, você pode ver que alguns deles falam assim, o que é que você é... Na vez normal, eu sou professor. É aquele personagem Tom Hanks, né? Naquele. Resgate do Soldado Ryan. Né? Do Soldado Ryan, né? E aí cada um tem sua profissão normal no seu dia a dia. Ela, provavelmente, por ser muito nova, ela começou com a carreira militar, mas de alguma maneira tem que fazer outra coisa. Ela foi seguir o que achava que ia ser mais próximo. Só que nos Estados Unidos, que pra onde ela foi, apesar de ser inglesa, ela, digamos assim, foi sublegada, né? A essa função. Não sei se na Inglaterra as coisas são menos conservadoras, nos Estados Unidos é mais conservador. Não, nessa época tudo era a mesma coisa. Mas, enfim, deu transparecer isso, que ela perdeu muito do status dela, né? Não, com certeza. E uma das coisas sensacionais das falas, tem três falas pra mim que são sensacionais dela no seriado. Uma que é boba, mas que eu acho muito bom pra mostrar essa coisa, quando logo no primeiro episódio o agente Thompson chega pra ela e fala, a gente precisa trabalhar, então isso aqui precisa ser arquivado e você é melhor com essas coisas, você tem um dom especial pra isso. Ela fala, com o quê? Com alfabeto? Beto, eu posso te ensinar, vamos começar com a letra A. E aí depois fala assim do último episódio, quando ela fala que ela não precisa do reconhecimento e tal, que é sensacional. E uma fala que eu acho perfeita, quando ela tá sob interrogatório, quando ela foi pega por eles como espiã, e ela fala que eu sou aquilo que vocês acham que eu sou. Você acha que eu sou uma garotinha perdida de rua, você acha que eu sou uma secretária que virou uma dama em perigo, e você acha que eu sou uma mulher no pedestal que virou uma prostituta. É uma coisa assim, ela fala whore mesmo. E ela fala assim, vocês me veem desse jeito que vocês não conseguem me ver de verdade, porque cada um vê ela de um jeito. Eu achei fenomenal essa fala dela. Na verdade, toda essa questão é colocada muito bem com ela, com a outra garçonete lá. Eng, né? E é a menina do... que fez o Kick Ass, né? A namorada do rapaz lá. Ah, é? É a filha do How I Met Your Mother, então. E exatamente, também é a filha do rapaz que já deve ter crescido pra caramba, né? Eu achei legal, uma coisa legal você falando sobre cada um ver o que... na Carter, o que achava que ela era. Uma das coisas que eu achei bacana é que a própria Carter caiu no próprio preconceito, porque ela nunca desconfiou da Dot. Ela foi largamente enganada. Preconceituosa. Ela não esperava isso de uma mulher. Então ela não olhou pra outra mulher. Então eu achei bacana que pelo menos ele mostrou os dois lados. Da mesma forma que os homens não enxergavam o que ela era por causa de preconceito, ela foi enganada por outra mulher. Então eu achei um bom equilíbrio aí. A outra fala sensacional que é quando o agente Sousa defende ela e ela fala sobre isso que você falou, e ele vai falar tipo assim, não precisa agradecê-la. Eu queria que você não tivesse feito isso. E que eu posso me virar e eu posso aceitar qualquer coisa que esses adolescentes mandem pra mim. Mas a Dot, viu, Dani? Ela, digamos assim, usava, digamos assim, do mesmo dom de disfarce do que a Judy Carter. Uhum. Ela era personalmente superior, né? Ela era muito mais, digamos assim, fácil de enganar. Tanto que assim, a gente Carter muitas vezes se atropelava ali naquela. Era o quê? Um albergue pra mulheres, uma coisa assim? É uma pensão. Uma pensão. Naquela pensão feminina, ela se enrolava, dava uma confusão. E a Dot, a gente só tem, digamos assim, certeza que ela é algo a mais quando ela resolve combater um invasor que tava na pensão. Então, a Dot é aquele robô, né? Até então, ela era, digamos assim, uma garotinha muito boba do interior que queria virar atriz, né? E ela era atriz mesmo, porque ela ajudou todo mundo. É. Não, mas ela é uma máquina assassina, né? É diferente de ser uma espiã. Ela treinada... É só quando ela se mostra, né? De nenê, treinada desde nenê, essa aqui. Quando ela se mostra. Porque até então, ela era realmente uma garotinha boba, de comentários bobos e bem inocente. O engraçado é que muita gente tava assim, antes de revelar quem ela podia ser, né? Ela tinha assinado o nome de Dot Underwood, né? E o Underwood, tirando House of Cards, né? É o nome do presidente que aparece em Homem de Ferro 3, o sobrenome, né? Underwood, a pessoa já tava querendo fazer alguma relação, alguma coisa assim, mas a princípio não tem nada a ver, né? A princípio, né? É, não, é, a própria Dot, ela assume vários outros nomes no decorrer do episódio que a gente não tem certeza quem ela é, né? Tanto que o nome dela de verdade fica em aberto. Uhum. Ela pode ou não ser o que muita gente quer que ela seja, né? Já que a gente tá falando de ser o que os outros querem que seja, né? Todo mundo quer que ela seja aí Helena Belanova, né? Se ela vai ser ou não. A gente já falou bastante da carta, vamos falar um pouquinho agora do elenco de apoio, tá? Acho que todo mundo vai querer falar do Jarvis, né? Que é... Ah, Jarvis, seu lindo! Que é protagonizado pelo James Darcy, né? O nome do ator, que até então eu não conhecia, e se você botasse ele rapidamente correndo pela rua, eu ia achar que ele era o Benedict Cumberbatch. Que parece o irmão gêmeo dele. Mas não é só ele que tem no seriado, né? A gente tem também o agente Thompson, o chefe Dooley e o agente Souza, que seria, digamos, o trio principal de homens que tem ali, que de maneiras diferentes eles tratam a Carter de um jeito mais inferior, mas um sendo realmente mais, digamos assim, machista, misógino, o outro por ser mais cuidadoso, sabe? Exatamente o que ela falou, porque um vê como uma garota em perigo, o outro como uma mulher no pedestal e o outro como uma secretária em apuros. Exatamente. E o Dooley, na verdade, ele fica naquele meio termo que ele quer bancar o chefão, né? Depois quando for minha vez, eu vou falar um pouquinho mais desse chefe Dooley, que eu achei o cara bem sinistro. O legal, assim, como foi uma série curta, ela acabou ficando bem contida e trabalhou muito bem cada um. É impossível negar, assim, mas, assim, a série, apesar de ser a Carter ser a principal, na minha opinião, o Jarvis passa a ser também ali o co-protagonista, né? Porque ele tá ali... Ele sempre fazendo aquela dupla com a Carter, tal, dando apoio e tal. Inclusive a atuação dos dois me lembrou de uma série antiga inglesa, por sinal, que depois virou um filme, que apesar de ter esse nome, não tem nada a ver com os Vingadores, que é justamente o nome da série, chamou Os Vingadores. É uma dupla, se eu não me engano, acho que de espiões ingleses. É uma série antiga que ganhou um remake já faz o quê? Uns 10? Um remake horrível pra caramba. Horrível. Com a Uma Turma, né? E o outro é aquele Ralph Fiennes. Então, exatamente. Até o jeitão do Jarvis, assim, lembra um pouco do personagem e tal. Então, assim, o Jarvis pra mim é fenomenal. E o Howard, toda vez que apareceu, também roubava a cena, né? Pô, você vê ali que o pai do Stark é bem, assim, você vê da onde o Stark herdou todas aquelas características de ser desconfiado de tudo, inclusive do próprio governo, não confiar em quase ninguém, né? O próprio pai, assim, ele não, apesar de, assim, é extremamente desleixado com mulheres, porque foi graças a uma mulher que houve todo o roubo lá das invenções. Tem também esse negócio da preocupação, sabe, da tecnologia. Ele tem uma cena, Felga, que é muito similar de Homem de Ferro 2, que é os dois... É citado que o Howard é levado pra questionar essa história das armas, né? Porque, primeiro, porque ele não cedeu pros Estados Unidos e não cedeu até agora e de repente elas foram roubadas. Qual era realmente a verdadeira intenção dele? Então muita gente tava achando isso, olha, será que ele não quer dar pra gente e ver com essa história de roubo agora? Provavelmente ele tava vendendo essas armas pros russos mesmo e tá inventando essa desculpa. Que a postura dele no tribunal é muito parecida com a do Tony no tribunal também. Assim, não sei se ele estudou o Robert Downey Jr., mas ficou muito parecido. Tony Stark mantém uma certa coerência das características do pai mesmo. E o pai é realmente o tipo do cara que não confia em ninguém e tal, é aquela coisa, né? Agora, o trio de espiões, o Dooley, o Thompson e o Souza, comandam uma agência, né, que é de aparentemente de grau relevante, né, que é, vamos dizer assim, saindo do final da Segunda Guerra, isso de um panorama histórico, né? As agências de inteligência passaram a ganhar um grande destaque. Foi quando surgiu a CIA, foi quando a KGB também foi alçada a vários níveis. E a mesma coisa aqui no seriado, né? Aqui a gente ainda não tem a SHIELD, a gente ainda tem a SSA, que seria algo parecido com a OSS, que foi a agência que existiu na vida real, vamos dizer assim, a antecessora da CIA. E, pô, eles roubaram um monte de tecnologia, eles tinham um monte de cientista, eles tinham, vamos dizer assim, uma grande quantidade de informações que foram obtidas final da Segunda Guerra, mas assim, aparentemente eles agiam como se as ameaças não existissem e tal, sei lá, eu achei muito assim, como atores, os três são muito bons e tal, mas como personagem, como espiões, eles são assim, eles falam, pô, se a segurança nacional dependesse desses caras, a gente tava ferrado, né? Então, se não fosse realmente a gente Carter ali, os três ali teriam feito bobagem. Eu entendo também assim, viu, Felga? A minha colocação. Como eu acho que a função de espião ou agência de inteligência só surgiram realmente depois das duas grandes guerras. Na verdade, depois da segunda. Então eles não tinham nenhuma referência pra ser o que eles são. Então eles estavam patinando. Então assim, não acho isso tão exageradamente colocado. Dessa forma. Eles estão começando. Eles nem sabem o que estão fazendo. Isso, aliás, esse é um ponto que eu falo. Assim, você olha para os espiões da SHIELD e você fala, meu Deus do céu, mas haja ingenuidade em certas coisas que os caras fazem. É a mesma coisa esses três espiões. Americano é assim, ingênuo. Vê se os russos fazem a mesma coisa. Então, os russos... Então, exatamente. Os russos deveriam ter ganhado a Guerra Fria, né? Mas, enfim, o marketing prevaleceu, né? Mas assim, os três personagens são bem bacanas. Thompson, apesar de ele ser o cara mais misógino e tal, ele é um cara que sim tem uma queda pela Carter. Mas depois, né? Depois que ela dá uma mãozinha pra ele, né? Não. Tem um diálogo entre ele e o Dooley, que estavam decidindo se a Carter deveria ou não ir pra Europa. E o Dooley joga na cara, ó, eu sei que você gosta dela, mas não adianta querer protegê-la, certo? Ela vai com você. Souza é aquele agente assim, que é aquele que é o mais subestimado de todos, né? Apesar dele ser o melhor. Assim, em termos de tática, inteligência, é o melhor dos três ali. É, na verdade, graças ao Souza que a carta foi exposta, né? É, então, se não fosse o Souza, tal, que fez um trabalho mais de detetive e tal. Porque o Thompson é o herói americano, né? É o padrão do herói americano, né? Até o seriado brinca com isso, com as interseções da novela, né? Da novela radiofônica do Capitão América, né? Que era algo bastante popular na época. E o Dooley é aquele chefe assim, né? Iria ser mais pai de família do que espião, do que tal, né? E, eu não sei o que você viu de sinistro ali no cara, mas enfim. Ou eu discordo do Felga. Bom, já que você perguntou, é o seguinte. Eu achei ele um cara assim, que se ele não fosse um cara que visse o potencial das pessoas, ou não soubesse jogar um pouco as pessoas, ele não tinha dado a mão à palmatória pra saber que a carta fosse lá na Rússia, né? Tanto que ele comprou a ideia e foi, beleza. Uma das coisas que mais me marcou no Dooley foi na hora que ele foi numa prisão lá na Alemanha, ou sei lá onde Sim, era, exatamente. Entrevistar um cara, e aí ele sabia que, tipo assim, um cara podia estar a vida toda lá, fudido e tal, preso e esquecido, e aí ele disse, eu vou dar fazer uma pequena chantagem bem macabra com o cara. Ele pegou uma coisa no relógio dele, ou no negócio que ele tava guardando, e falou assim, olha, isso aqui é uma pastilha de cianeto. Eu te dou agora, e você me fala a informação. O cara acho que tava doido pra morrer, porque, sei lá, o que estavam fazendo com ele naquela cadeia. Porque ele ia ser enforcado. Ele falou, eu vou te dar isso aqui pra eles não terem o prazer de te enforcar. Ele era um coronel nazista. Ah, é, tá. E aí, é o tribunal de Nuremberg. É, e ele, na verdade, ia demorar ainda. Ele tava já querendo morrer já antes. E aí ele, beleza, dá a pilulazinha. O cara dá a informação e vai embora. O que eu achei mais sinistro foi que aí ele oferece a pastilha como se fosse uma pastilha de hortelã bem simples pro carcereiro. Não, quer a pastilha de hortelã? Ou seja, ele enganou o cara. Sim, ele fala, era uma pastilha de açúcar. É uma pastilha de açúcar, de hortelã. Você quer? Ele enganou o cara. Então, em dados momentos, tirando no final, que ficou um pouco, talvez, decepcionante pra o que tava se construindo do Dooley. Ter matado ele logo no... É, ele ficou um cara... Foi nobre. Foi nobre, mas sei lá, né? Ele é um pouco mais... Ele lembra mais o Nick Fury. É, ele lembra... Ele tem um quê de Nick Fury. Não é, só que o cara é o chefe, né? Ele era o mais inteligente ali. Ele é o único que vai a fundo pra saber sobre a batalha de final. Se ele não fosse atrás, ele foi até pro Jarvis e disse, olha, existe o meu lado, o outro lado e a verdade. Fala pro Howard que eu não tô interessado em caça às bruxas. Eu quero só a verdade. Eu acho que, assim, potencialmente ele podia ser algo bem mais. Mas aí ele teve aquela morte simbólica lá que muita gente acha que foi uma homenagem ao Tocha Humana. Eu não sei. Nossa! Eu não sei se o pessoal tá sendo irônico ou se o pessoal tá pirando. Mas tem gente que... Ah, foi uma referência ao Tocha Humana original. Ele tocou fogo. Só uma delícia, né? Piada de mau gosto à parte. Cami, você já tava defendendo aí, continua. Depois vai... Eu, então, tá. Bom, do Dudu eu falei isso. Eu achei que ele foi um cara, ele parecia apagado, ele parecia ser idiota, mas no fundo ele era, não era chefe à toa. Então ele era o cara que ia atrás das respostas e que sabia fazer o jeito de manipular os outros, que nem nessa cena da prisão, ou na cena que ele... Enfim, várias manobras dele, né? É, então eu achei que ele foi legal. A morte dele foi meio repentina, não sei, mas eu achei que ficou legal. Ficou uma regeneração, assim, pelo que ele tinha se deixado levar pela hipnose do doutor lá. Tivenko. É, enfim, eu não vou saber falar esse nome de metade. Dos outros, o agente Thompson, é claro... Ele é aquele estereótipo, ele tá lá pra antagonizar a parte feminista da coisa, né? Pra fazer aparecer toda aquela questão da mulher. Mas ele também baixa a guarda, né? Porque lá na Rússia ele conta a história dele, ele começa a tomar uma e ver que a Carter, tipo, não é aquilo que ele pensa, né? Tanto que quando ele chega pro Dundum e fala, você lutou Capitão América? E ele responde, não tanto quanto ela. O Thompson, pela pequena história que ele colocou, ele é o clássico caso de guerra. Exatamente, ele é traumatizado. Exatamente, ele tem todo um trauma. Muitas vezes ele sobreviveu por sorte, que foi o caso dele. Ganhou condecorações, na verdade. Que ele nem merecia. Por nem merecer, né? Porque ele, na verdade, tirou sem saber o que tava fazendo. É, ele fala, então ele sente meio que envergonhado. E ele bota essa carapaça, assim, de eu sou fodão, porque no fundo ele sente uma vergonha absurda. Apesar de que no final ele continua sendo Thompson de ser. Sim, no meio do episódio ele dá uma baixada de guarda, né? Ele dá uma... aquela de mostrar a verdadeira face e se abrir com a Carter. E depois, na hora que ele interroga ela, ele até fala, eu vi você na Rússia, isso não faz sentido, você salvou a minha vida. Então ele começou a ver ela com outros olhos. Mas aí, no final, pra dar aquela fechada com chave de ouro, ele volta a ser um filho da putinha. Mas, enfim, é o papel dele. Eu acho que ele tá bem no papel dele. E ele tá lá pra um propósito de antagonizar o feminismo. Não dá pra ele também, na primeira temporada, se converter e ser um cara super legal, senão depois não tem mais o que fazer. O Souza, que eu prestei atenção, ele é o policial, o ator, é o mesmo policial que está na Batalha de Nova York com o Chitauri. É a hora que o Capitão América vai dar a ordem de, nós vamos fazer isso. Caralho, ele é um eterno, ele é, velho. Ele é o policial. Eu achei que era e agora eu revi na internet. Porra, que eu descobri que ele é um eterno. É, ele não envelhece. É eterno, né? Ele faz... Eu vou ali e falei, gente, enfim, mas ele é aquele cara que é muito bom, que tem um coração bom, mas que é idiota, né? Ele mostra que ele tá querendo defender a Carter por boas intenções, mas ele, no fundo, não tá entendendo o que a Carter é de verdade. Então ele ainda acha que ela precisa de defesa, que é bem aquela frase dela com ele lá. Mas, no fundo, ele é o único cara que realmente investiga a coisa. Não, vai, o chefe dele também. Mas ele investiga bastante também, e aí ele começa a trazer algumas coisas à tona, mas na hora que precisa que ela coloque as coisas e fala, você confia nela depois de tudo isso? Primeiro ele aposta que ela é a espiã, que tá, né, que ele que pega ela, e depois ele fala, não, depois que ela disse, eu confio nela. Então, no fundo, ele tem uma consciência, assim, forte. E bem a característica do Souza é você ver naquela episódio que ele pega o cara lá da rua e vai interrogar, porque ele quer saber das pessoas que estavam naquele barco e tal, não sei o quê. E aí ele começa a fazer todo um discurso emocional de que ele também voltou da guerra e que as pessoas aplaudiam, que não sei o quê. E aí o Thompson chega com um hambúrguer e fala, você quer um hambúrguer? Você fala e eu te dou um hambúrguer. Então é bem a visão dos dois. Um é todo, vou fazer um discurso emocional. O que acabou funcionando a questão, né? É, e o outro já é prático, entendeu? Mas o Souza, ele é tão poético que ele acaba se perdendo um pouco nesse também. Do Howard também acho que ele rouba a cena, mas a gente tem todo um histórico com ele. E ele é muito bom, ele atua muito bem, o Dominic Cooper. E o Jarvis, né, que todo mundo já falou, enfim, ele é sensacional. E eu posso dizer, porque eu tô assistindo um outro seriado com ele, que ele faz um papel completamente diferente. Eu assisto na segunda temporada de Broadchurch. Ele é um vilão, ele é um antagonista, super bad boy. Na verdade, a gente não vou dar spoiler, mas ele tá na dúvida se ele é ou não vilão. Mas bem ou mal, ele tá envolvido numa suspeita de assassinato. E ele é um cara que bate na mulher. Você vai contar tudo aí? Não, não contei, não. Mas ele, assim, ele é um cara que... Você olha a interpretação do ator como o... Que é Lee Atworth lá, sei lá, o nome do cara no Broadchurch. E o Jarvis, você fala, gente, não acredito que é a mesma pessoa. Então o cara é muito bom ator. Além do personagem ser sensacional, ele conseguiu pegar a essência do Jarvis. Então ele tem toda aquela coisa pomposa do Jarvis e tal. E ao mesmo tempo ele é um fofo, né? Dá vontade de você pular e dar um abraço nele. Eu achei que, pra uma série curta, eles foram, assim, excelentes ao trabalhar todos os personagens, assim, que apareceram, pelo menos os focos principais. Especialmente, assim, o Jarvis, porque o Jarvis, se você for ver, é o personagem mais importante depois da Carter. E eu acho que ele ficou, assim, simplesmente sensacional. Porque ele é o cara que lava a louça, que cuida da casa, que é preocupado, que limpa a ferida. Ele, assim... É o que uma mulher deveria ser naquela época. Exatamente. É a mulher da dupla. E não necessariamente ele é o candidato amoroso dela, que eu acho que é um ponto muito positivo também. Ele é o cara que ele é totalmente fiel. Tudo, você pode ver que até a fidelidade que ele tem em relação ao Stark é relacionada ao amor que ele tem pela mulher dele. Então isso torna ele um personagem muito grande. Porque a série mostra como uma mulher pode ser uma personagem forte, saindo desse padrão feminino que a sociedade impunha, e como o homem pode ser um personagem forte saindo do padrão de personagem masculino, que eles exatamente trocam esse papel, e sem necessariamente ter que ser um relacionamento amoroso. Então eu achei que o Jarvis foi um acréscimo assim, fantástico para a série. Ele é um personagem adorável, ele é um personagem mais tranquilo e ele tem mais carinho, ele se expressa melhor aquilo que a Carter tenta não expressar. Como se tudo aquilo que fosse fraqueza pra ela, ele ensina pra ela que não é uma fraqueza, que ela precisa de pessoas com ela. Então eu achei que ele foi o grande ponto de equilíbrio da história da casa. Se olhar, no começo ela reluta de ficar com ele como aliado, como ajudante, né? Ela, tipo assim, não quer, porque achando que ele ia se comportar como todos os homens, né? E aí a coisa muda. Sim, exatamente. Exatamente, quando ela conhece exatamente. Personagens, ele é o mesmo machista. Se você olhar o Jarvis, ele é todo meticuloso, até pra bater no cara, ele quase pede desculpa depois, né? Quando ele quebra uma garrafa na cabeça. Ele é um lorde inglês. É um lorde inglês, exatamente. Os dois, né? Essa coisa da fidelidade que a Dani falou é muito curioso, porque em determinado momento da seriado, ele fica dividido entre ser fiel ao Howard e a Peggy, porque os dois querem coisas diferentes, por exemplo, quanto ao sangue do Steve. Sim. Rogers, que aí ele percebe que ela tem boas intenções, aí quando ele não quer falar uma coisa, ele sussurra pra, assim, ó, ah, ele resmunga. E esse resmungado, ele dá uma dica pra ela. Mas o que é legal é que ele deixa isso bem claro, assim, independente da fidelidade que ele tenha para o chefe dele, o que for, ele acima de tudo, ele é fiel à própria consciência dele. Isso é uma coisa que torna ele também um personagem muito bacana, assim, a fidelidade não faz com que ele suje o seu próprio caráter. Então eu achei isso um benefício, porque até então, aparentemente, a Carter é intocável, ela mantém fiel ao que ela é, e a nossa dúvida é, o Jarvis vai ser fiel ao que ele realmente acredita ou ele vai ser sempre fiel ao Stark? Então isso acabou sendo uma coisa muito benéfica pra série. E com relação aos outros personagens, a gente vê aí um pseudo triângulo amoroso entre o Thompson, o Souza e a Carter, né? Ah, bom, pensei que era o Dooley, já tava com medo. Não. Mas que isso que eu não enxerguei? Que isso, Zé? É, rola um climinha aí que você vê que os dois são interessados nela, né? Apesar de um ser um machista e outro ser um super protetor. É que mulher só era vista dessa forma, então não tinha como eles trabalharem com uma mulher e vê-la de outra forma. Acabava criando um clima. Mas eu achei legal porque no final, cada personagem, ele mostrou exatamente uma visão completamente diferente de como os homens veem a mulher dentro daquela sociedade. E assim, o Dooley, apesar de ter momentos que a gente quer dar um tapa na cara dele, porque ele é burro demais, ele é um chefe correto, ele faz o melhor que ele pode fazer dentro daquele tempo. O Thompson é o babaca, é o cara que é o aproveitador. E o Souza é o fofo, mas é o fofo que é o perdedor, né? Dá até dó dele, assim, em vários momentos da série. Porque ele parece que tenta alcançar aquele mundo bonitinho, perfeitinho, mas ele tá mais apto a entender a posição da Carter do que os outros, então isso é uma coisa muito bacana. Até porque quando cai a máscara dela, né, ele que era o que mais gostava dela, é o primeiro a prender ela, então eu achei também bacana que, apesar dos pesares, ele mantém a posição dele através da justiça. E é isso, eu achei que assim, esse elenco principal ficou assim sensacional. Eu achei que ficou bem redondinho ali pra aquela minissérie. Isso que você falou do Souza e do Thompson é aquela coisa. Eu não acho o Souza tão fofinho assim, porque eu acho que ele é aquela visão assim, como mulher, ou você reprime ou você protege. Não consegue ter uma terceira opção. Souza tá lá pra proteger. Ele é o primeiro que vai entender que tem essa opção, entendeu? É, ele não é um filho da puta. É, o fato dele querer proteger ela não quer dizer que ele é um babaca. Quer dizer que ele simplesmente gosta dela. Só fazer um parênteses, que no começo da fala da Dani, ela tava falando do interesse amoroso, da falta de interesse amoroso, que eu acho que também é uma marca que deixa o seriado muito bom, e é uma coisa que eu tava comentando com o Jefferson esses dias, que a gente tava revendo o Capitão América, e eu falei, sabe por que esse filme é muito bom? Porque a mulher do filme não é a mocinha que precisa de cuidados, nem é o interesse amoroso do herói, que é o mesmo que acontece na Agente Carter, que Homem de Ferro tem mocinha com interesse amoroso, Thor tem mocinha com interesse amoroso, Shield no fundo vai ter também uma relação amorosa, e isso pra mim sempre deixa um viés no seriado. Aí quando você pega o seriado ou o filme que não precisa ter nenhuma relação amorosa, nenhuma intenção de interesse, e que a mocinha não é uma mocinha em perigo, ela é uma heroína também, aí o negócio fica bom. Deixa eu aproveitar aí o gancho, até pra encerrar esse bloco, perguntar especificamente pras duas, tá? Começo do seriado, tanto com pessoas mesmo que assistiram em comentários, mas até me surpreendeu até que alguns sites comentaram isso, que havia um exagerado feminismo na série, uma coisa desse tipo. Bom, eu não enxerguei exatamente isso, mas eu queria exatamente a opinião das duas sobre esses comentários. Porque homens que criticaram isso e pessoas que escreveram isso no seu site enxergaram isso da maneira errada. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que a gente está num período até curioso, porque as pessoas estão começando a criar uma aversão ao feminismo. Porque elas estão começando a entender como se fosse uma coisa ameaçadora, assim, que não é uma questão de igualdade, mas que a mulher tem que ser superior, a mulher quer que o cara se dane, que ela não precisa dele, não é isso, né? Então, assim, tá criando uma certa barreira que até é, tipo, antiquada. Você pode ver que, tipo, nos anos 30, 40, eles falavam que feminismo era isso e hoje os caras continuam adotando essa ideia. Então, quando uma série mostra essa posição, eles já tendem a acreditar que é mais uma dessas levantadas. Estão levantando a bandeira feminista, vai ter mais um daqueles exageros, vão queimar o sutiã. Mas não é isso. É, o que eu acho que o pessoal deixou de considerar é exatamente o período da série. Aqui, não havia espaço para mulher naquele tempo. É necessário você apresentar uma personagem feminina num tempo que ela não tem espaço. Então eu acho que era importante exatamente eles apresentarem isso. Sônia, se a pessoa que viu aquela parte onde um cliente destrata a... É Andy o nome da menina? A Andy, a garçonete lá, e acha que aquele tratamento que o cliente deu a ela é uma coisa normal, a pessoa tá precisando se tratar. Não é que ele acha que é normal, ele acha que aquilo não acontecia. Esse que é o problema. Acontece até hoje? Pois é. É, não. Acontece até hoje, né? Pode ser que nos seus lugares... Não é tão descarado. Não acontece, mas acontece. Uma cena que eu achei sensacional pra mostrar isso foi a cena que mostrou um paralelo da Carter descendo porrada do cara lá no trailer, no caminhão, enquanto rodava aquela radionovela em que a personagem que seria ela, teoricamente, ela tá pedindo ajuda do capitão. E eu achei que aquela cena foi sensacional pra mostrar isso, que é a visão da sociedade do que é a mulher, do que seria a personagem dela e o que ela realmente é. Então, assim, eu sei que incomodou muitas pessoas no início, mas é necessário, é esse o período. Não adianta você fechar o olho e falar lá, lá, lá, isso não acontece. Acontece, aconteceu, era pior, continua acontecendo em menor grau, mas ainda acontece. E é importante mostrar isso pra você entender qual é o nível de dificuldade que o personagem tá passando. Então, assim, é fácil reclamar se você não é mulher, se você não sabe o que isso acontece. É isso que eu tenho a dizer. Sabe que eu não tinha percebido que o personagem daquela enfermeira era pra ser a Peggy? Até o... Pelo amor de Deus, Camila! Eu não tinha percebido. Quando eu vi, prestei atenção no nome que era Betty Carver, eu falei, caramba! Ah, meu Deus do céu! Porque é tão estereotipado que chega a ser ridículo, né? Mas enfim, era o jeito que era mesmo. Mas eu até já falei isso naquele meu artigo, porque foi bem em resposta desses comentários que estavam tendo na época. Não é excesso de feminismo, aquilo é a época que existia. Peraí, Cam, deixa eu só aproveitar, deixa assim, ó. É, eu pedi a Cam pra escrever esse artigo pra alfinetar você, viu? É você mesmo que escreveu, você sabe. Não vai ter nome, foi uma alfinetar você. Mas você sabe que eu vi algumas pessoas pedindo desculpa depois que a série terminou, viu? Ah, é? É. Esse você? Eu vi gente que reclamou exatamente disso, pedindo desculpa quando a série terminou. Falou assim, olha, eu achei que era assim, mas agora que eu vejo na série, eu vejo que foi isso, foi necessário e foi bom. Então, eu faço a mão na cabeça de você. De você é você, viu? Você. Porque as pessoas adoram emitir opinião sem saber direito o que vai acontecer, né? Daí depois elas têm que se desculpar. Eu não sou mega feminista, embora pareça, mas enfim, eu vou dizer que se fosse uma coisa assim atual, se fosse um negócio extremamente feminista, se fosse escrachado, eu também ia me incomodar. Uhum. Mas não é o caso. Você pega no seriado dos anos 40, eu não vivi os anos 40, mas é óbvio que era uma coisa daquele tipo. E como é que eles vão mostrar a vida de uma mulher que trabalhava de um jeito que não era convencional pra uma mulher nos anos 40 sem mostrar esse lado? Então não existe essa possibilidade. E claro que também tem todas aquelas coisas que também mostra o lado da mulher, que eu acho muito legal, numa cena que eles começam a correr atrás do cara e ela simplesmente fala, a escada é por aqui? Então, tipo, ela pensa, a escada é aqui, eu vou simplesmente chegar antes que o cara e derrubar ele antes que os caras correndo atrás. Então mostra esse lado também dela. Ele mostra também o lado de outras mulheres dos anos 40, né? Então, uhum, ele mostra a Andy, no caso, ele mostra aquelas pessoas que viviam naquela pensão, como era que aquela entrevista da dona da pensão com ela. Então, você pretende morar aqui até quando? Até eu casar, claro, né? Porque o que uma mulher vai fazer na vida se ela não casar? Então é bem assim. E eu tava assistindo aquele filme do Benedict, do Jogo da Imitação, esse fim de semana, e aí uma personagem feminina que é bem legal também, porque mostra como uma mulher ia estar naquela posição, eles não esperavam uma mulher que fosse inteligente, e aí ela é super legal com os caras, e ele pergunta pra ela, por que você tá sendo legal com eles? Você quer que eles gostem de você? Ela, porque eu sou uma mulher no emprego de homem, eu não posso me dar o luxo de ser uma filha da puta. Então, tipo assim, você, naquela época, era um negócio que a mulher, ela era vista de uma forma completamente fechada. Então não é feminista, porque ele só tá mostrando o que era a vida de uma mulher naquela época. Se você acha que aquilo é exagerado, você não faz a menor ideia do que era os anos 40, do que era ser mulher, e hoje em dia já é difícil, imagina nos anos 40. Mr. Jarvis. Miss Carter? E a gente vai falar um pouco aqui da trama principal, mas eu queria saber o seguinte, o que vocês acharam da construção do cenário, né, da ambientação de época que foi colocado? Achei que pra ser um seriado, assim, que foi feito até de repente, deram muita importância, ficou muito bom. E ao roteiro da série. A gente já até discutiu um pouquinho sobre isso, né? No decorrer, quando a gente foi falando dos personagens, principalmente essa questão principal levantada do feminismo, mas queria falar também da parte da espionagem, da construção da história. Eu achei a ambientação muito sensacional. Já disse, eu não vivi nos anos 40, mas vendo todas as ambientações de outros filmes com muito mais verba, provavelmente, achei que foi. Você sentia nos anos 40, né? Todas as roupas e até aquele negocinho de esquentar o sanduíche na lanchonete, achei uma... Uma coisa que, assim, além de todos os personagens que a gente já falou de por que a Agente Carter é muito bom, também é muito bom porque ele desenvolveu toda a questão da espionagem muito bem. Ele tem um roteiro bem amarrado. Por ter 8 episódios, ele não precisa enrolar. Então as coisas acontecem com começo, meio e fim, tem uma finalidade e você vai descobrindo pra que serviam aqueles personagens, pra que serviam aquele vilão, o que ele queria. Então vai uma coisa ligando a outra. E que você só consegue juntar tudo no final do seriado, porque você nem não consegue juntar tudo de uma vez. Então aí eles começam a jogar aquelas sementes, né? Então o Leviatã, e aquela máquina de escrever, que captava e escrevia sozinha. E aí a um certo momento a própria máquina de escrever manda uma mensagem da qual eles decodificam que é pra ir pra Rússia, que já era o cara fazendo eles irem pra Rússia pra pegar o doutor... Tivenko. Ele já era ele chamando pra buscar ele. Eu não achava que ele ia ser... Eu bobiei. Eu achava que ele era mesmo o psiquiatra do cara e tal. E aí depois ele chegou lá e já era um agente duplo. Aí a aparição da Viúva Negra e tudo... quer dizer, tô assumindo que é uma Viúva Negra, mas enfim, né? Não, mas é bem claro. Mas é, né? É bem claro, porque eles citam a Sala Vermelha em algum momento... Eles chamam outra coisa, né? Não, eles não falam em nenhum eles momento. Eles não dão nome. Eles dão nome. É uma parte da Leviatã. Na verdade, eles, no título, eles chamam de Iron Ceiling, que seria a sala de ferro. Agora, a gente ficou naquela... Ah, apareceu uma menininha ruiva, né? Aí a gente tava revendo aqui Capitão América e o Zola fala que a Natasha nasceu em 84. Então, ou ela mudou aquilo, ou de fato eles não vão botar ela como vindo daquela época, não. Não, porque só se injetaram um soro de super soldado nela, né, também. Então as coisas vão sendo jogadas assim, devagarinho, até as próprias invenções do Stark, elas têm os plots fechados de recuperar aquilo pra não acontecer alguma coisa, mas no fundo elas estão sempre ligadas, como qualquer bom seriado de espionagem ou de investigação, com o plot maior da coisa. E os equipamentos de espionagem também são muito legais, porque eles são todos bem anos 40, né? E eu também tô revendo o Agente da Shield, e aí na época que o Triple traz a maleta do vô dele, né? O tripé? O tripé, ele traz a maleta lá e aqueles equipamentos que eles usavam na guerra, que era do vô dele, do Comando Selvagem, é bem parecido com o que a gente vê no seriado da Agente Carter. Então é uma, a caneta, a câmera, que o Howard até zoa, né? Então ele fala assim, isso aqui é uma caneta que fotografa. E aí a Peggy não dá muito importância. Tipo, ah, tá. Ele, como assim? Você não sabe o trabalho que eu tive pra miniaturizar as lentes? Não, assim, pra gente já é tão normal ver nos filmes, já, a gente tá acostumado com uma ficção científica com coisas tão além... Que é engraçado ver a tecnologia dos anos 40, mas é bem o que a gente costuma ver em filme de espião, né? Então, um relógio que abre a porta e tal. Falando em Comando Selvagem, eles mudaram bastante os personagens do comando, né? Só ficou mesmo o Dugan mesmo. Mas falando da trama total, e aí todas essas coisas vão levando a gente a ver o Leviathan, e até eu fui olhar, eu descobri que o Leech Brennis é um personagem que existe no universo 616, mas não, ele... é antes do 616. Sim, é antes, na Terra 616, né? Mas é um personagem é Time, de história de 1900 e bolinha, né? Mas que eles pegaram o nome provavelmente só pra homenagear. É, ele era um vilão do Weezer, né? Que é o que foi o primeiro pai do Mercúrio, né? Weezer é o... Como é o nome dele mesmo? Tufão, né? É, o Tufão, né? Então, aí eu tava vendo que eles até pegaram umas coisas assim, mas acabaram introduzindo. E aí você só descobre por que os caras não tinham a corda vocal no penúltimo episódio, no último episódio, na verdade. E eu achei legal, porque você fica toda hora perguntando, mas por quê? Qual que é a relação? E você vai descobrindo aos pouquinhos, né? Todo seriado, ele dá umas pequenas pistas. O bacana talvez seja isso do Agente Carter, né? Ele dá várias pistas que você fica, quando tá acompanhando, pensando que é outras coisas a mais, né? É. Por exemplo, quando tava batendo tanto na tecla do tal coração partido, aí eu viajei na maionese e comecei a achar que era o Dominique Fortune. É, você ficou me enchendo o saco. Eu achei que era um personagem, que ele tinha um coração como símbolo, mas não, era só o... Era só o barco. O barco que... Na verdade, era um barco do Stark, né? Que pois é, ele né? usava como, digo assim, se alguma merda der, ele coloca todos os experimentos dele dentro do barco e leva embora. Só que o agente lá, o Leech Brennis, sabia disso e provocou um suposto assalto pra seguir o protocolo comum de botar as coisas no barco, e aí ele assaltou diretamente o barco. E aí foi que a coisa ficou mais suspeita ainda pro Stark, né? Ou seja, de um jeito ou de outro, você acabava não entendendo direito até o final como todas as coisas levavam pro Stark. É. Todo mote. E a batalha de final, né? É. Toda hora é a batalha de final. E eu falei, não, hoje eu revi meio passando todos os episódios pra juntar a batalha de final na minha cabeça. É. Todo mote, na verdade, remete ao Stark, porque a trama principal de um dos vilões, que a gente não sabe a dimensão toda do Leviathan ainda, é uma vingança. Então era do interesse do cara, digamos assim, culpar o Stark. Tanto que toda pequena mexida que dava, dava a entender que o Stark era um traidor, que o Stark tava lidando com o inimigo e por aí vai. É, na verdade, mas aí tem uma coisa que eu não sei se ficou clara, ou se eu me perdi. Mano. Eles achavam que tinha alguém de dentro da SSR pra colocar aquilo, mas no fundo não tinha, né, no final. É, tinha que era a Carter, né, que tava toda ligada a ele. Sim, mas contra o Howard. Mas no não, fundo mas era isso. Não tinha, não. No final das contas era a Underwood e o... E o psiquiatra mesmo, o jogo era eles dois. Tudo se remetia porque ela, na verdade, tinha todas as informações de Stark, porque ela foi uma das mulheres que o Stark não lembrava, mas tinha saído com, né? Aquela cena deles tentando lembrar o nome dela. É no final, né? Aida. Lorraine. cada vez ele errava, ele levava um tapa. Falei, caramba, né? Sim, a minha parte favorita mesmo foi a trilha sonora, cara. Eu adorei a trilha sonora desse filme. Ela era colocada em momentos que dava um ar de sarcasmo muito, muito bom pra série. Como a própria cena de batalha, que colocava aquelas músicas felizes. Eu gostei também da questão estética do ambiente, que tanto a festa quanto o restaurante que a Dot trabalhava era totalmente em art deco. Era uma coisa assim bem clássica, eram poucos ambientes, mas todos eles eram muito bem colocados. E até a própria ideia, assim, a pensão, ela tinha aquele ar retrô e conservador demais. E aquela lanchonete era uma lanchonete mais moderna, se você fosse ver, enquanto que o escritório deles era mais tradicional. E tudo isso era muito bem colocado nos momentos da série. Fora isso, né, a trilha sonora, as roupas e tudo mais, eles também conseguiram colocar outros objetos em cena, tá, em matéria de tecnologia, os carros, que ficaram bem na série. Eles souberam lidar, assim, com poucos elementos, apresentar exatamente aquilo que eles queriam que estivesse lá. E eu achei, assim, muito bacana, porque você pensar na ideia de espionagem com uma tecnologia muito mais limitada, eu acho que eles solucionaram muito bem. E eu achei, assim, até que, sinceramente, eu achei que eu senti muito mais uma série de espião do que eu senti no Agentes da SHIELD. Muito mais, porque ali as pessoas realmente estavam sendo enganadas, assim, de formas muito loucas, e elas conseguiam agir debaixo do nariz do outro sem que o outro percebesse ao tempo todo. Coisa assim que no Agentes da SHIELD, às vezes eu acho que eles até têm menos equipamentos do que a Carter tinha no bolso, na bolsa dela. É aquela coisa dos anos 40 que eu tava falando, tipo, um anelzinho, tudo vira uma coisa de espionagem, é bem legal. É, então, mas é que, como eu falei, no Agentes da SHIELD eles não têm tanto equipamento como tem aqui, sabe? Assim, eles têm muito menos equipamento que a Carter usa. Então eu achei até que senti uma... Eles já não precisam tanto, porque eles já têm tantos equipamentos pra... Por exemplo, eles têm um bagulhinho que voa com uma câmera. Então eles não precisam se disfarçar e entrar no lugar. Então a espionagem muda com a tecnologia. Talvez esse seja o grande problema dos filmes de hoje, né? Antigamente o James Bond tinha um impacto em cada invenção. Hoje em dia, digamos, o que chega pra gente, pro nosso dia a dia, é mais rápido do que o que era nos anos 80 pro filme do James Bond, entendeu? Carro que pilota sozinho, essas coisas. Acho que todo mundo tava zoando, né? Pô, a grande invenção de um dos filmes recentes do James Bond era um carro que pilota sozinho. Mas todo mundo fala assim, pô, isso daqui a pouco tá existindo. A Google tá fazendo essa porra. Não brilha tanto aos olhos, não tem mais esse impacto. Sim. É, mas você fala das invenções, o que eu mais achei engraçado é que são coisas do nosso dia a dia, mas tem um ar todo meio, sei lá, steampunk, uma coisa meio assim, de rústico, mas de mirabolante, entendeu? É dieselpunk. Vintage. Com relação ao ritmo da trama, eu achei que ele foi bem bacana. Ele se desenvolveu numa boa velocidade, ele foi passando as informações pouco a pouco e fechando elas, todas ali no final. Tanto dos vilões, assim, a própria entrada da Dot na série foi uma grande surpresa, assim, até porque ela usou exatamente o primeiro golpe que a Natasha usa nos filmes. Então eu achei isso sensacional, assim, quase que pulou. E ela fez isso de saia, puta que pariu. Fez, cara. Quando ela fez aquilo, eu falei, velho, essa menina é melhor que a Natasha. O cabelo continua impecável. Tirou o cara ali de um jeito ali que... Mas a Natasha tem chapinha instantânea. É um equipamento que não existia em 1940. Porque no filme, na verdade, era a época que ela tava com o cabelo cacheado, né? E ela dá exatamente aquele golpe lá que a Dot dá. Só que a Dot, eu achei que foi um impacto muito maior do que você vê a Natasha dando aquele golpe. Eu tive medo da Dot, cara. Ou ela tem cara de psicopata. Ela tem cara de doida, aquela mulher. Mas ela é psicopata. Ela é psicopata. Ela dá aquela gemada na cama. A atriz, se for daquele jeito, eu tenho medo, se for... Aliás, os grandes destaques são os vilões, na minha opinião, na da série, né? Eu acho que todos se destacaram igualmente, tanto os heróis como os vilões, viu? Até porque, tipo, eles conseguiram cada um ter a sua dose de carisma e afetar um público completamente diferente. E no final eu achei que os vilões, eles se encaixaram muito bem ali e determinou com aquele gostinho de, nossa, eu quero mais Dot, eu quero saber o que o nosso amiguinho lá da câmera vai fazer no final e tudo isso. A época, assim, impecável mesmo. Explorar bastante a questão, por exemplo, das rádios novelas, né? Isso aí foi, eu achei... A cada cena, né, sempre tem uma intersecção com as rádios novelas, isso eu achei bem bacana. Os cenários, acho que assim, para uma série que, vamos dizer assim, curta, e que em tese deve ter tido um orçamento bem menor do que as outras, da Marvel mesmo, ou comparado até mesmo com a gente da SHIELD, ela assim, ela cumpre muito bem a risca, essa etapa da ambientação. Ficou muito legal mesmo, tal. Aquele próprio clima noir da série também ficou bem destacado. Aquela cena que ela se disfarça e vai lá pro acho que é cabaré, não lembro, lá pra boate, lá do cara, lá pra obter as informações. O nome do cara era Spider não sei o quê, quase pensei que era uma referência ao aranha. Deixa eu só interromper um pouquinho, que ele falou do noir e eu lembrei de uma coisa que eu acho interessante falar sobre ambientação. Uma grande diferença da série da Agente Carter com todas as séries de super-heróis que estão saindo, inclusive a Agente da SHIELD. A Agente Carter é muito mais colorido. Vocês repararam nisso? Ele é muito mais alegre em matéria de cores e tons. Pegou então, um achei... meio Dick Trace, né? É, na verdade eu achei legal porque saiu daquela coisa escura e sombria, sabe? Eu achei legal porque ela conseguiu ser noir sem ser sombria. Os decenautas, assim, extremos tiveram um ataque nesse momento. Falou que tá muito colorido. Porra, se quisesse viver de sombra, eu pagava luz. Vai, Fel. Então, mas assim, eu achei bem legal. A ambientação ficou bem bacana. Esse, aquele negócio dos anos 40 e tal. Ficou bem legal. Com relação ao roteiro, assim, eu confesso que, na minha opinião, demorou assim uns 3 ou 4. Assim, série é curta e tal. Mas demorou uns 3 episódios pra, na minha opinião, começar a empolgar. Eu achei os 3 primeiros meio... assim, demoraram um pouco pra coisa engrenar. Eu achei que, assim, a partir do 4, a série acho que começou a se desenvolver melhor, eu achei. Eu achei que os 3 primeiros, assim, foi meio assim, olha, vou dar mais uma chance, Se fosse uma série, acho que de 22 episódios, eu acho que eu não teria assistido até o final. Mas como é uma coisa contida e tal, e como de repente as próprias soluções dos casos, do caso, né, na verdade, porque tudo é um caso só, começou a ser apresentada, né, acabou assim, vamos dizer assim, aquela impressão minha desapareceu, né. Uma coisa interessante é o lance da máquina de escrever. Era em Fringe que tinha o lance da máquina de escrever? Que era sim, das Fringe. Né? Hoje em dia a gente conhece o fax, né? É. Mensagem de texto. E quase tá extinto, por sinal, né? WhatsApp, tá, hoje dia WhatsApp. Então, mas achei bem legal, assim, a ambientação... mas eu pensei em Fringe também na hora. Eu queria lembrar qual que era o seriado que eu tinha visto aquilo. Que eu vi, aí eu lembrei agora, foi Fringe. Só que a máquina de escrever escrevia pra outra dimensão. É, mero detalhe aqui, né? Universos paralelos. Uma coisa que eu certamente gostei do seriado, fora a ambientação, era talvez o modo como os coadjuvantes interagiam ou falavam, por aí vai. Aquela cena que vocês falaram aí do... uma casa de dança, sei lá, não era um cabaré mesmo, né? Era, na verdade, casa de jogos de encontros, assim, vamos dizer, que era do tal do Aranha lá. Ela tinha todo um clima de época mesmo, assim, sabe? Não era exatamente um Casablanca, mas puxava pra ali. Pra quem vê filme de época, vai ver que foi bem elaborado. Os vilões, acho que aquele vilão, o alemãozão lá, um dos caras que tava prendendo o Stark, ele era muito estereotipado. E assim, muita gente vai xingar isso, mas era bacana, porque se fosse um filme feito naquela época, seria exatamente como o roteiro colocaria ele. Não, é legal esses estereótipos, mas ainda o cara estereotipado, ele perde rápido pra mulher, né? Pra Dot. Não, e assim, é o jeito que, por exemplo, vocês estão falando de tecnologia da época, ele pega uma pistola que era pra ser uma coisa... sabe, do outro mundo, que era aquela pistola automática. É. E que engraçado, porque ele fica segurando e até o jeito que faz o efeito especial pra bala sair me lembra muito também como se fosse feito naquela época. Então tem muitos elementos aí que eles, acho que propositalmente, eles colocaram limitados ou meio que cartunescos pra dar esse clima aí, tipo assim, pra ter um gostinho de seriado quase que produzido naquela época. Não é exatamente, obviamente, mas assim, o tipo de fala, o tipo de não só absurdo de relação homem e mulher, mas essas coisinhas assim mínimas, né? Que, pelo menos assim, que eu curti bastante. E o humor também, que a gente não falou, mas tem um humor bem 1940. Eu não vejo como se fosse um seriado de hoje retratando aquela época. Eu interpreto boa parte de Agente Carter como se fosse uma tentativa de reproduzir um seriado daquela época. Então, assim, isso foi uma das coisas que eu mais curti. Esse lance que você falou de falta de engrenar, Felga, eu assim, vou te ser sincero, como eu vi os 3 primeiros de uma vez só, talvez eu não tenha sentido tanto. Eu vi os 6 primeiros de uma vez só. Eu vi os 6 de uma vez só. Quando eu vi os 3 primeiros, assim, eu sabia que tinha alguns elementos escondidos ali, e talvez o que atrapalha um pouco é porque você não interpreta uma grande ameaça ou quem é a grande ameaça desde o começo. Você fica tão perdido quanto todos os personagens ali sobre quem é. Porque tem um vilão que tem problema na fala, que tá sendo perseguido pelo outro vilão que tá com problema na fala. Esse primeiro vilão foi o que roubou o Stark, como a gente descobre. E a gente descobre que depois tem uma coisa relacionada com a Roxxon, porque a Roxxon comprou uma parte, um dos produtos lá roubados do Stark. E você pensa, não deve ter sido a Roxxon. Aí depois não é mais a Roxxon, jogou a coisa lá pra Europa, pra Segunda Guerra Mundial. E aí você fica meio assim, pô... eu não tô conseguindo ver uma direção. Mas é, faz tudo exatamente parte da trama do Itvenko, né? De, digamos assim, jogar várias coisas pra um lado e pro outro, talvez pra perder justamente a agência de espionagem, e acaba perdendo um pouco a gente, até que parte da coisa começa a desenrolar, porque ele quer que se desenrole, né? Ele quer estar em Nova York pra dar seguimento ao plano dele. E aí foi quando talvez ocorra essa melhora, né? Que você começa a perceber que existe realmente um vilão. Quem é esse vilão? É o Leviatã. E aí começa a ficar familiar pra gente, porque a gente é um nome que a gente conhece dos quadrinhos. No primeira vez que surgiu foi na máquina, mas a gente fica aí com dúvida. Será que vai ser? Será que não é? Aí depois começa a tomar a forma, né? É uma agência russa, que realmente foi fundada na época do Stalin, que quase ninguém conhece. Tem gente que trata como lenda, tem gente que trata como realidade. E tá ligada com a tal da Iron Selling, né, da Sala de Ferro. E aí talvez por ficar familiar, é que a gente começa a se sentir mais confortável. Talvez pra alguém que não conheça muito o universo Marvel, aí eu tenho que perguntar a alguém totalmente de fora, tipo, sei lá, perguntar meu pai, alguma coisa desse tipo assim, se realmente fica confuso no começo, ou durante todo o episódio, ou não. Mas essa coisa de soltando aos poucos, eu acho que é legal porque você começa a ver o caso do mesmo jeito que os agentes estão vendo da SSI. Não faz ideia do que está acontecendo. As coisas começam a acontecer aos poucos e um evento vai levando ao outro. Não dava pra no primeiro episódio já aparecer um mega evento. Assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Que até a mudança do nome do grande vilão aí, que é o Itvenko, né? Não entregou de cara quem era, porque se dissesse o nome de verdade, eu mataria logo no começo. Então ele conseguiu esconder, e aí você compra a ideia de que o Itvenko não é um cara mau no começo. Aí depois, quando ele começa a rodar aquele anelzinho dele, falando literalmente, é claro, aí você percebe, aí tem. Não, pô, vou falar isso aí, pô, tem que tomar cuidado, né? Ele roda um anelzinho, tá, gente? Quer falar um pouco dos vilões agora, então? O que, é que vocês acharam aí? Claro que, assim, até eu só descobri que o Itvenko era Jonan Fennell. Rodava o anel? É, o Jonan Fennell no final, né? Porque ele fala o nome. Aí, obviamente, eu não sei decorar o nome de todos os personagens. Você bate na Wikipedia e você descobre que ele é o Dr. Fal. Então ele é um, digamos assim, é descoberto como o grande arquiteto dessa história, né? Só que a gente fica com ainda muito obscuro quem é o Leviatã. E também tem a Dot, que a gente não sabe ainda direito quem é ela, se ela é um personagem que já existe no universo Marvel ou não. Ah, logo que ele apareceu pelo poder dele, a gente falou, nossa, acho que é o Dr. Fausto. Aí não falou nada, mudou o nome, não sei o quê. Só que a gente não sabia o nome do Dr. Fausto. Então agora que você falou, que a gente falou, ah, então era mesmo. Não, é o Dr. Fausto. Porque no finalzinho ele bate o nome de verdade. Eu já tinha... Quando falou Itvenko, eu fui lá pra ver, porra, não é Itvenko, eu fiquei na minha, né? É. Aí no final falou, falei, ah... Até porque o Fausto não é russo, né? É, mas também o personagem não é, né, pelo que eu entendi. Não, mas ele falou bem, né? Não, acho que é russo, cara. Pô, esse nome não é, gente. Eu também achei estranho, mas... Não, o personagem tem o nome Jonan Fennell, então ele não é mais russo. Ele deve ser outra coisa. Não, ele é russo, porque toda a raiva dele é porque o irmão dele, que era russo, morreu na batalha de final. Não, mas então, a batalha de final tem dois lados. Tem um lado alemão e tem um lado russo. Não, só morreram os russos. Quando os nazistas chegaram, os russos estavam todos mortos. Mas o Jonan Fennell, se eu não me engano, ele é austríaco de nascimento. Enfim, não sei. Enfim, acabei de perceber que ele era o Fausto mesmo e a gente estava certo. Mas dos vilões é legal aquela coisa do cara que tá... Um perseguindo o outro, você não entende porquê, né? Dos caras sem voz lá. É. Porque um, na verdade, se voltou contra a agência e virou freelancer e o outro tá caçando ele. Aí tem Vale ressaltar, tá? Já tá a ponto de explicar. Esse lance da voz aí é uma... Eles tiveram a laringe arrancada porque um dos efeitos colaterais daquela item do Howard, que é o item usado na batalha de final, que é o item que eles roubaram e usaram no teatro, que eles iam revender e que eles queriam se vingar e queriam que culpar o Howard por isso, queriam jogar sobre Nova York, porque eles achavam que o Howard era culpado pelas mortes dos russos em final. De certa forma era, mas o laboratório dele foi invadido, ele não foi usado porque ele queria aquela arma. Boa parada. Talvez essa paranoia justifique a paranoia atual do Tony Stark, né? Sim, sim. E o efeito colateral era um fechamento lá, uma reação na faringe, que até o Souza aqui aspira um pouquinho do gás depois de que estava com um pouco de dor de garganta. E esses dois, que são os únicos sobreviventes da batalha de final, tiveram que remover as cordas vocais, provavelmente porque pelo que tinha acontecido na faringe deles. E o Echenko, não sei falar o nome. O Fausto, né? Agora pode falar que é Fausto. Nossa, dá medo do cara, né? Porque ele é um vilão poderoso, que assim, eu não dava nada por ele, eu não percebi que ele ia ser um agente duplo lá. Eu tava lá naquela expectativa de que a Dot ia matar ele pela janela. A hora que eu vi que ele tava passando o código Morse, eu falei, puta, né, não acredito. E aí, que eu entendi. E aí o poder do cara é aquele poder que dá medo, né? Porque ele faz a pessoa ficar completamente fora de si, faz um cara se suicidar, completamente mexe com a cabeça do chefe da SSA, então... Assim, simplesmente ele pode dominar tudo, porque é um poder. E eles não podem deixar o cara falar, que é um negócio que se o cara começa a falar, já era. E a cena sensacional é a hora que o Souza pega ele, né? Porque eles falam, não, ele não pode falar. Aí eles vão lá pegar e ele tá falando pro Souza atirar no Thompson. E a gente achando que, putz, o Souza vai cair, ele vai ser pego pela hipnose. E ele só vai vindo, dá uma porrada no cara e depois tira um pluguezinho do ouvido, né? Porque aí foi mais esperto. Mas assim, dá medo dele. Mesmo que você tem medo da Dot, porque... Eu acho que a Dot dá mais medo, hein? Não, ela dá medo físico. Eu acho que ela dá um medo porque ela é uma psicopata de física. Mas o Fausto, ele é um vilão de que ele pode armar um negócio que, tipo, ele fez o Howard Stark entrar num avião e tá prestes a jogar um gás que ia fazer Nova York se matar uns aos outros. Ele é muito ligeiro, cara. Eu não sei como ele consegue fazer isso. Natural. Não, então, é um negócio assim, tipo, a Dot dá medo, se ela chegar perto de você, você morreu, mas ele dá medo de um negócio maior, assim, é monstruoso. Então é um vilão que dá, é um vilão pra ser o chefão master mesmo do nível final, né, pra você ganhar a fase. Cami, você precisa focar, Cami. Desculpa. Você precisa focar. Tá bom, mas eu já falei o que eu queria falar. Bom, como eu acho que já todo mundo disse, a Dot... Putz, a Dot é sensacional. Eu achei ela uma personagem muito boa, assim, ela surpreendeu todos nós. A primeira aparição dela você até esquece, assim, na verdade. Porque quando ela aparece, ela é tão idiota que você sente até vergonha alheia, assim, dela. Nem você. Até você cai na conversa dela. Até você é enganado, né? Aí depois que você capta o que ela realmente é, acaba sendo até interessante você ver como ela muda completamente a interpretação. Eu achei que a atriz acabou sendo muito boa, porque ela muda, assim, de uma hora pra outra, quando ela vai enganar as pessoas. Então eu acho isso muito bacana. E ela escapou, hein? Porra, escapou. Só acha mesmo que ela ia morrer caindo. Ela teve três personalidades trabalhadas na série, que se você olhar, tem um flashback rapidinho do encontro dela com o Stark... Uhum. E ela parece ser outra personagem. Sim, exatamente. Não, e qualquer interaçãozinha dela com o policial, ela já virava outra pessoa, né? Negócio doidão. Putz, aquela cena do pobre do policial, coitado. Vocês notaram que ele foi também mexido, né, pelo Itivenko, né? Sim, ele que sequestra o Howard. É, exatamente. E uma coisa que eu acho bacana, assim, finalizar, é o último vilão que a gente vê na série, né? A última cena. Que começa aí, que conecta exatamente aí o primeiro Capitão América e o último Capitão América, né? Até com vontade de saber como ele vai parar naquela porcaria ali com o computador. Então, acho que assim, é uma das coisas que eu quero ver a série continuar, é pra ver como isso vai acontecer. É, a gente tem a presença do Armin Zola na cena, vamos lá, pós-crédito, né? E já a infiltração da Hydra. A primeira semente da infiltração da Hydra. Ainda nem existia a SHIELD e a Hydra já tava infiltrada. A gente tem que ver quando é que começa a SHIELD, né? Pelo visto, começa em algum momento aí, bem antes de Homem de Ferro 1, porque se tem aquele galpão em Capitão América, a logo já da SHIELD, e tem o Armin Zola, deve estar lá. Agora, como ele mesmo falou, né, e é uma coisa que bate muito com o que tinha na época de aproveitar cientistas de outros países pra, sei lá, usar pra inteligência americana. Foi né? Não, isso foi política dos Estados Unidos. Eles pegam... inclusive, boa parte do pessoal que pôs os foguetes na Lua eram cientistas oriundos da Alemanha. Exatamente. E aí ele chega e fala, né, olha, a gente tá preso, mas a gente tá preso na América, que é a terra da oportunidade. Essa se a gente tivesse na Inglaterra, já tava guilhotinado, em qualquer outro país, já tava morto. Mas aqui não, aqui eles vão dar uma chance pra gente. E aproveitando desse lance aí que vocês colocaram, tem gente que acha... que o processo de desenvolvimento do Soldado Invernal, da manipulação dele, seja conectado com o Fausto. Completamente plausível. Porque ele tipo, mexe com a cabeça, né? E eu não sei se nos quadrinhos também tem isso, acho que não. Que o Fausto não é tão ligado com o Soldado Invernal, não. Não, acho que o Fausto, acho que eu vou pegar aqui pra confirmar. Mas eu tenho quase certeza que quem depois estava usando... Ele manipula a Peggy, né? Agora, depois o Bucky, eu acho que o processo era exclusivamente russo. Mas talvez, agora, já que o Bucky, na verdade, não é do governo russo, desde o começo era da Hydra, então talvez tenha um pedacinho ali, uma coisa conectada com esse Dr. Faustus aí. A manipulação mental que ele sofreu, né? Bom, a gente viu que já tem robozinho pra mexer no cérebro dos outros, né? Então, as implicações são enormes. Então, o que eu acho legal, assim, os dois principais vilões, que é o Ivichenko, né, o Fausto e a Dot, quando eles aparecem, eles não parecem vilões. Quando eles aparecem, você não imagina, assim, você, assim, os próprios agentes, inclusive a própria agente Carter, cai na história assim, olha, o velhinho bonitinho, coitado, perdeu a família pro Leviatã, tal, o cara era o maior desgraçado, filha da puta vilão mesmo. A mesma coisa da Dot, coitadinha, mocinha do interior, toda ingênua, bonitinha, dava aqueles pulinhos, falava aquele jeitinho, sabe? E de repente, tipo, é uma máquina assassina de, sabe? Eles não parecem tão ameaçadores até que eles entrem em ação. E aí você percebe que eles são os dois vilões mais ameaçadores da série. Você vê a agente Carter lidando com mafiosos, vê ela lidando com um monte de coisa, mas você só percebe que os dois grandes vilões mesmo são dois personagens, né? Que você não olha assim pra eles e fala, não, esses caras não são vilões. Essa menina aí do interior, do Kansas, que fica pulando, falando bonitinho desse, não pode ser uma vilã. Aí de repente ela vai lá. É uma série de espião, né? Ah, então. E é justamente por isso. Aí você já vê como a própria Rússia tinha um negócio de infiltração, né? Uma complexidade para infiltração tremenda. Porque a gente vê o treinamento lá assim, pega a menina desde pequena e começa a treinar e começa a usar mensagens subliminares. Aquela parte lá é muito legal, né? É tipo clichê russo, né? A Dot disse que era do Kansas? Não, ela é de Iowa. Iowa. Eu quase pensei que era uma referência a Dorothy. Eu falei, ué? Não. É a mesma coisa. Lá quando chega lá o Comando Selvagem, vai tentar ajudar aquela menina, de repente aquela lá... Aquela menina dá medo. Não, de repente ela se mostra e, tipo, quase mata o Duncan, quase derruba tal, e o cara, tipo, matou um, né, no processo, né? Ó, vou ser sincero, os vilões de Agente Carter dão mais medo que os vilões de Agente da Shield. Não, sim. Mas é porque você não espera que ele seja um vilão. Eu falei assim, pô, vai matar o velho agora, mas por que que vai matar o velho? O que o velho tem de tão importante? E aí, de repente, começa a falar em código Morse, eu falei, ah, então... E o lance, assim, pô, o cara tem um poder sutil pra cacete, que é simplesmente falar, sem entrar no lance hipnótico, né? Aí agora, o final também achei o final excelente, com o surgimento lá do Armin Zola, pra poder, sabe, aí deu aquele link, a gente lembrou, deu aquele link com o primeiro Capitão América, e também já deu pra ver como vai ser o começo, essa parte da Terra da Oportunidade, né, eles estão num lugar que eles podem realmente, eles podem fazer o que bem quiser, desde que eles saibam dançar conforme a música. Durante esse programa falou já num monte de easter egg do filme, a gente já falou da Sala de Ferro, já falou que já explicou quem era o Fausto, da presença do Zola, falamos da Roxxon, a Camille lembrou, já se adiantou aí, falou do Leet Brennings, que é uma referência a um personagem da Timely, a gente já falou das relações que tinha do Howard com o próprio Tony, né, daquela coisa da conversa no Capitol Hall e por aí vai. Mas vocês têm algumas outras referências aí ou easter eggs que vocês acharam pra colocar? Eu tenho. Manda aí. Uma que eu falei lá no meu artigo, que foi o Jefferson que percebeu, quando elas vão na entrevista da dona da pensão, o lugar onde Carter fala que trabalha é o nome quase inteiro da empresa de advocacia que trabalha a She-Hulk. Ah, não é a Carter, né? Uma das meninas. Ah, ela tá apresentando. Fala, essa é a fulana, ela trabalha de secretária na agência de advocacia e tal. É a Goodman Kurtzman in Holloway. É, só que no... Ela, acho que não tem o... Kurtzman? Não sei. Um dos nomes não, tá não faltando. Não, tem o Lieber. É isso, que no Gibi tem o Lieber a mais, isso. É, e aí eu vou te dar a referência da referência, Camila. Ah... Goodman, Lieber e Kurtzman são os nomes dos criadores da Marvel. Martin, sim, é verdade. Martin Goodman, Stanley Lieber e o Jack Kurtzman, é o Jack Kirby. É, bom, a gente já falou da Roxxon, né? Tá. Agora uma coisa que a gente não falou é que aparece o Anton Vanko. Isso. Na verdade, o Ivan é o filho, né? Tá certo. É, não, é então que aparece. Ele tá lá ajudando a desvendar as coisas das invenções do Stark na Roxxon. Tem o Souza, que eu já falei, mas que não é um easter egg, é só porque reaproveitaram um ator. Tem um negócio que eu vi aqui na internet que eu jamais ia reparar, mas que é... sabe aquela porta que o Capitão América, a hora que ele sai... Bom, a marca do... É, Lucky Star Cabicon. A marca do táxi, a porta que o Capitão América pega naquela cena pra se defender como seu primeiro escudo, ela aparece nos táxis da gente Carter. É, o pessoal chega a zoa dizendo que só tem uma franquia de táxi nessa época, então não vai ótimo. Usaram o mesmo táxi na produção, né? Aproveitaram o cenário, né? Pra economizar. E eles falam também dos raios Vita, né? Que no Capitão América 1 é uma das coisas que induziu a transformação do Steve. É, e aparece o nome do Erksat. Aparece o nome dele, e aí eles têm um medidorzinho que a Carter usa lá. Tem outras duas aqui que eu peguei, de referências da Timer, né? Uma é de um personagem que brigava com o Capitão América na época, na revista dele, que é o Zandal, The Strongman. É o nome do cara, o sobrenome do cara que protegia o barco, né? Um Zezinho. Ah, nossa. Era lá. E o outro é que existe um aparelho chamado The Constrictor, um dos aparelhos do Stark, que eles não sabem se é referência ou não, mas também tem um vilão na época chamado The Constrictor. Tem depois um outro na época da Marvel, né? Com o mesmo nome. Então, acho que era mais ou menos isso, né? A gente meio que vai encerrar o programa de hoje. Vou deixar a parte pra vocês darem suas últimas opiniões sobre o seriado, alguma coisa que queira terminar de falar. Se a Dani quiser fazer algum jabá aí, ela tem o direito dela. Jabá? Jabá. Se quiser fazer uma propaganda de alguma coisa assim. Você não sabe esse termo? Jabá é um pouco depois da época da gente carta. A gente usava esse termo. Viu que ele falou que a gente usava porque ele estava vivo já, trabalhando naquela época. Opa, e tal. Eu escrevi hoje um artigo que eu me senti velho. Você sentiu só? É. Eu gostaria então de recomendar a todos assim, de assistir a série da gente Carter. Não só as meninas que podem virar, que eu acho que vai ser o principal público assim, que vai gostar mais da série, mas aos meninos também, aos fãs de quadrinhos. É uma série completamente diferente de super-herói, de todas as outras que a gente teve aí nesses últimos anos, então vale a pena conferir. Ela é curtinha, dá pra você ter início, meio e fim, ficar bem satisfeito. E com relação a mim, também gostaria aí de quem quiser dar lá um like na minha página de cosplay, Dandy Cosplayer, no Face, e Dandy Ilustradora também, com os meus trabalhos de ilustração. A gente vai linkar aí todos os seus sites, páginas relacionadas. Né? Ok. Felga, vai. Bom, então, o seriado é muito bom mesmo, ele é bacana, acho que eu tô aí na torcida por uma segunda temporada, assim, meio que vocês puderem aproveitar o que a gente chama de atos, né, entre as séries, seria bem bacana aproveitar esse período para inserir e tal, porque é uma forma de complementar já uma história que é bastante rica, trazer bastante elementos nesse universo Marvel em particular. É bem bacana, acho que assim, tomara que gere outros frutos mais pra frente, né? Não fique só nesses 8 episódios. Vai, Camila. Antes de eu concluir, o Jefferson tá pedindo pra você entrar em contato com os seus contatos da Disney e falar por que a gente da Shield ainda não saiu em Blu-ray e que a gente também quer a gente Carter em Blu-ray. O que que eu tenho a ver com isso? Não sei. Sei. Tanta coisa no e-mail. E agora, o Jefferson, eu sou promotor de algum canto. Não, você tem contatos na Disney pra você se virar. Contatos imediatos. De não sei quantos graus. Terceiros graus. Mais essa. Mas falando do seriado, o seriado é muito bom mesmo. A única coisa que eu achei ruim é que tinha só 8 episódios, mas no fundo é uma coisa boa, porque deu pra deixar o seriado enxuto. Eu tava chateada porque eu achei que só ia ter essa temporada, mas pelo visto então vão ter mais temporadas e... É, maio a gente sabe. Espero que eles... vamos ver. Espero só que eles não fiquem agora enrolando porque faça sucesso e não cheguem no mote principal, né? Não ia ser ruim ter mais episódios dessa série, que é muito boa. E se você não assistiu, assista. Não é feminista, vale a pena assistir. E não é à toa que é boa, né? O Jefferson tá me lembrando que os roteiristas são os mesmos de Capitão América 1 e 2. Então... Na verdade tem todos eles, né? No meio. Tem o diretor que fez o Chris Columbus, né, que fez o primeiro. Uhum. Tem os russos, tem o que fez o curta. O One Shot, Teve um monte de gente aí. Então, só tem gente boa envolvida. Dá pra perceber, né, que... É. E assim, essa série ela é boa não só porque o roteiro é muito bom, não só porque tá ligado aos quadrinhos e porque traz um bom ambiente de espionagem e porque deixa você intrigado, mas também porque ela mostra personagens que têm profundidade e a Carter tem umas falas sensacionais em vários momentos e é uma personagem que dá pra trabalhar muito ainda. Então, porque ela é uma personagem muito profunda, porque ela não tem só aquele lado de badass, mas ela também tem um lado feminino dela. Ela chora, ela, enfim... então é uma personagem que a gente quer ver mais, né? Porque tem bastante coisa pra aparecer. E bom que, pelo visto, eles, né, cada vez mais vão investindo, viram que a personagem vai pra frente e vão colocar mais coisas dela. Bom. Na verdade, a Hayley Atwell, ela tá aparecendo em tudo quanto é lugar agora, né? Ela vai aparecer Homem-Formiga, né? Dois Capitão América, Homem-Formiga, pelo que diz o pôster, vai fazer uma ponta também agora em A Era de Ultron. Ah, é? E aí, vamos ver, né? Porque... Ela tá se tornando o Nick Fury do passado, né? Eu tô achando ótimo. Não só por ser uma mulher, mas por ser essa personagem que foi feita de maneira sensacional. Bom, e aí, assim, eu também fico ansioso pra ter uma volta. Eu acho que, assim, ficou até meio que muito aberto no final. Muito, se muito. Se ela vai ou não continuar na SSA, né? Ficou naquela dúvida. Ela não sabe se fica ou não. Ela deixou em aberto. Talvez até pra deixar se vai ter mesmo já a formação da SHIELD ou não aí. E eu tava até observando, né? Um outro ator, fora o Dominic Cooper, que faz o papel do Howard Stark, é o John Slater, que fez o Homem de Ferro 2, que vai aparecer no Homem-Formiga. E aí eu fui vasculhar rapidinho, porque aparece o jovem Tony Stark no Homem de Ferro 2, né? Naquele flashback. No flashback não, né? No vídeo. E aí eu vi, assim, pelas contas, aquele videozinho lá foi feito em 1964. Ou seja, não tá muito distante pra nascer o Tony Stark, não. Porque o Tony Stark aparece com quantos anos ali? Ah, uns 10? Não, 10 não. Também exagera. Menos? 7? Ele tá correndo ali ao redor e ele... Sabe? Então, assim, eu acho que, vamos supor, entre 6 anos, mais ou menos, no máximo. Então, já dá pra a série evoluir, sei lá, no futuro a gente vê o Howard conhecendo a Maria. Acho que é década de 70, viu? Porque é daquela feira lá do Howard. Não, mas tem marcado 64 aquela feira. Ah, no vídeo? Então o Tony realmente tem 50 aí no universo Marvel cinematográfico. Bom, vamos ver. Eu espero que realmente evolua pra chegar nisso. Porque eu quero ver uma interação, principalmente do Jarvis com o pequeno Tony, velho. Isso é uma coisa que tem que aparecer. Encerramos por aqui e a gente tem mais uns podcasts aí relacionados. A gente tava com os meninos aí de falar um pouco sobre Guerreiros Secretos, o que vai gerar mais informações sobre o Leviatã. E, claro, quando terminar a gente da SHIELD, a gente tá aqui de novo. Então, até a próxima, pessoal. Tem alguém querendo interagir também, dar sua opinião, mas calma. Bom, vai, Felga. Que porra, aumentou o cachorro? Cala o cachorro, hein. Não, esse não é o meu. O teu cresceu, Felga? Não, continua pitando. Caralho, o piche do Felga virou um pitbull. A essência do Jarvis. Ele é o quê? Ah, aqui o quê? Ele conseguiu pegar a essência do... voz do além aí. Uma voz do além falando que ele é o pai da Júpiter. Uhum. Lá do... Jefferson, você não foi convidado, fica quieto. E ao mesmo tempo ele é um fofo, né? Dá vontade de você pular e dar um abraço nele. Sim. Mas não é um fofo! E a Jefferson, relação... se controla, hein, Jefferson! A relação dele com a mulher é muito fofa. Ele, eu tenho que fazer Você tá provocando um ataque do seu marido, tá fazendo podcast. Não, fica quieto. Mas de qualquer jeito. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.